Antônio 208, bom voo. Corona 208, bom trabalho, então 319 horas. Atingir alvo, posição 286, web 5728, 1016. Presente, direto, TAP, obrigado. Controle de Salvador, Altair 319, ano passando 3000 na Dael Leda. 3191, contato, radar na decolagem, suba 380, série Dael. 380. Salvador, aproximação, good morning, 35220. 35220, good morning, Squawk Island. Proceed on arrival, descend to flight level 050, 35220. I'm on arrival, descend to 050. This is Altimus. Uno 777, chama agora o centro de sistema 251, alterna 133-25. 251-3625, grato. Nada até a papá, chame na papá para ingresso. Bom dia, web 5728, pode estar agora 10 pronto. 5728, atualizada a linha de decolar, cabeceiro no 0, vento no 20 graus, 8 nós. Atualizada a linha de decolar, pista 10, web 5728. Posso atualizado, ingresso, informe pronto para decolagem. Imagina visual no grupo Zulu, Costa Azul, senhor. Grato, frequência livre para coordenação e pouso, Tripo Papa Romeo Lima. Lima, grato. Controle Salvador, quadrado 762. Controle Salvador, azul 4076. 4076, azul, boa. Sendo identificação, chegada Mari, desça para o 050. Para o 50 da Mari, azul 4076. Trip 5220, clear down to 3000 feet, QNH 1016. 3000, 5220. 132 no meio, livre descida para 2000 pés. Está autorizado LSX-ray, reporte localizador. 2000 pés, LSX-ray, reportar estabilizado, 132 no meio. Controle de Salvador Web, 5728, decolou, bom dia. Bom dia, 5728, contato radar de colagem, suba 35. 350 na saída Puca. 350 na Puca, 5118 Weber. 4 metros para Ilhéus, nível 220, está autorizado. Decola da 1-0, saída da El, Leta, direto Ilhéus. Após decolagem, curva à direita. 5104 no transponder, 120 decimal 8 para quarto do controle. Então autorizado 220, decolando da 1-0, curva à direita, saída da El, Leta, direto Ilhéus. 5104, código 20, decimal 8, controle é do 4463. Chama para o push no 01 azul. Controle Salvador, Papatango, Kilo Romeo Oscar. Ótica, controle Salvador, no pé escolhido do SR, reporte o fora da barra. Autoriza da presente 2510 a proa de Morro de São Paulo, senhor? Direto Morro sim, 2500 ainda não. Aguarde com a atenção, que não é ótica. Ciente, aguardando, Oscar. Número 2, prossiga. Instrumento para Porto Seguro, uma centena para autorização e acionamento. Gente, eu não posso o seu plano aqui, é mais um minuto que você cai junto a sala aí. Guarda. Sobre Salvador, boa tarde, seu passarido 2230, 500 da Quilo. Sobre 2230. Boa, chegada Aman, desça para o 060. Aman, 060, passarinho 2230. O sistema é para Recife, às 12h30. Deixa eu cair para a SLS se existe algum novo plano aqui. A princípio não tem nenhuma aqui junto ao STM. Só confirmando, é o FAB 2162. Afirma. 5-1, alterna 3-3-2-5, tá? 3-1, avião. Alexandre, muito boa tarde, prossiga. Prossegue a chama ou morte? Prossegue litoral sul da cola da 197 no Axé, 0195 no transponder, 120 decimal 8, a frequência do controle. Lamento 118.6, altímetro 1016, até a próxima, Romeu. Livre Sinacha, frente táxi. Para táxi, 3895, 80 a bordo, 4 horas e 10, 90 graus. Prossegue em de alta, ponto de espera 118.6, 1016 altímetro, tem bom voo, tá? 1016, com a ponte de espera 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Reporte no externo 3206. Portarão. Report com localizer. 5220. Clear. My alias approach descend now to 2000, call you. azul 4076, vetor radar sequenciamento, esquerda, proa 050. Nesta proa intercepta o curso localizador. 4076. 50, nessa proa intercepta o localizador. 4076. D5728, chama agora centro Recife, 1-2085, alterna 1-2545. 2.875-2.547, Boa. Autorizado, puxa o salamento, chama a taxa, Brasil. Prossiga. Antes de vir pro avião, tinha sido checado na IS, eles possuíam nossa autorização lá. Conseguiram alguma coisa? Não, eu não consegui estabelecer contato com eles, mas na FTM não tenho nada aqui não. Assim que eu conseguir falar com eles, você paga a sua autorização. Sim, a gente é na IS Militar aqui. Azul 4076, prossiga para 3.000 pés, altímetro 1.06. 3.000-10-164076. Autorizado táxi, até tem que fazer a bata, deixa eu vir lá pra decolagem. Siga 500 pés, reportando o ingresso da CTR, o Oscar Vitor Gilberto. Calais é 5220. 5220, complete LFX way procedure, contact tower on 18.6. 18.6, Salon. Livre pouso. Livre pouso, Tower, good afternoon, 5220. 5220, good afternoon, continue approach, every response for Nick Lear. Standing by. Oxlet, o meu que for na linha mantém, observando o set. Passaredo reduzindo agora para 210 nós. 2109, Passaredo. Flat Romeo, vento 120 graus, 109, até tá possível o cheiro de turbulência da Airbus cruzando a frente da 97, devido à colagem para o 97. Autorizado, colagem da 97, será sempre cheiro de turbulência, mais direto para o meu. Direita, solo 209. Solo 219, site, confirma? 1219. 219. Romeu fora. Gente, decolada o 17, proa de. Farol Itapuã, controle 1.20.8, Max 7 o meu. Farol Itapuã, controle 1.20.8.0, graças a Deus, graças. 5220, indo 1-0 degrees, 1-0 knots, clear to land, line 1-0. Clear to land, 5220. 3895 após a TR nacional, e mantém, vai ser 1-0. Toda força aí, né? Final, vai ler e manter 1-0-3-2-9. Salvo Salvador, tá 3216, livrou. 3216, 2 prossegue Alfa Juliette, me chama antes da Juliette. Alfa Juliette, chamarei antes da Juliette, pela 32, boa manhã. Para o táxi, uso 4463, com 3 horas e 10 minutos, 75 a bordo, alternando Salvador. Prossegue de Alfa, ponto de espera 1186, 1016 altímetro, tem bom voo azul. 1016, Índia Alfa, no ponto de espera 186, 4463, graças, até a próxima. Passarelo 2230, 3000 pés já autorizado. 3000 pés, passarelo 2230. Viagem curva direita, 0260 no transponder, 120 decimal 8 a frequência do controle. Autorizado, porto seguro, nível 100, decolada 10, na coral, curva na direita, acionado 0260, controle 208. Se a pessoa mais correta, tem livre acionado, me chama como pelo táxi. Chamada para o táxi. Fuzil número 2, correção. Para o táxi vai chamar a torre 118.6. O altímetro marca 1016. Para o táxi chama a torre 18.6. Muito obrigado. Tanto 3216, ingresso via Juliette para o 02. Juliette para o 02, 3216, tá? É 741 da web, pronto, cópia? Pronto para cópia, o 6741. É 741 da web, está autorizado para Guarulhos, 340 ao nível, da cola da 10. Saída da El Leda Bridge, onde intercepta o Zulu 16, abraça até o Zulu Trive. 5117 no transponder, 120 decimal 8 controle. Torre 18 decimal 6. 86, 4176. Leda Bridge, para interceptar o Zulu 16, após Bravo até o Zulu. E a rota plana de voo. O transponder será o 5117, controle de saída 208. 741, está na portão 10. Chama quando pronto para o push, Web. Trip 5220, boa tarde. Ingressa via Kilo, pátio 3, posição 04 no pátio 3. Boa tarde, Kilo, pátio 3, 03, é a posição 5220. Passarelo 2230, descendo para 2000 pés e alerta que foi autorizado. Reporte no locador. 2000, autorizado X-Ray, passarelo reportará. Quero só te ver, 120 graus, 089, checa 100, autorizado pouso, pistão 0. Livre pouso, ano 0, sou 476, aguarde 3. 4895, decolagem 20, controle 120, décima 8. Bom dia. Cruza 1000 pés. 3895, aciona o código 5051. Suba ao 3400. Dael 340, transponder 5051 até 3895. Vitor Juliette, da presente, está em pôr do farol de Itapuã. Informo que, sentido oposto, também na linha litoral, mantendo 500 pés, 11 milhas. Temos um Robson 44 na linha litoral aqui. Ponte para o Daltel, para o cruzamento. Tive táxi apontando no hotel para cruzamento. Copiado, Juliette, ao meu. Grato. Estabilizado, passarelo 2230. Gente, 2230, reduzindo para a velocidade de projeção final, chamando torre 18 do Sol Meia. Obrigado, até já. Possibilidade de voar a Leda 3895? 3895, o contato radar estabelecido, passando 3300 pés, direto Leda, está livre, 3895. Leda 3895. Controle de Salvador, voo 754, informação Kilo. 754, boa, acelera a identificação, chegada a Mari, desça ao 050, 1754. 050, chegada a Mari, 1754. Força Aérea 62, autorizado cruzando 028 para Delta, autorizado. Autorizado cruzamento, 2162. Viu com 076, solo 23, direita, solo 219. Direito 219, eu tô 40, 76, obrigado, boa tarde. Direito 2230, vento volume 30 graus, 109, autorizado pouso, pistola 0. Vem pouso, passarinho do 2230. Força Aérea 62, chama solo 1219. Chama solo 219, 2162. Vem Interlagos, altímetro 016. Ixi, Embraer 1459 e mantém, passarinho 0. Ali mantém após o prato na final, 4462. 162 ingressou na alfa? Afirmativo. Gente, reporta na Juliette. Reporta na Juliette. Vou falar da Barra. Agora na linha do litoral. Reporte outra vez do Parque do Pituaçu. Tem familiarização aí com o Corinthians do Litoral? Pode, Charlie, 2162. Então, com o farol de Itapuã. O Papa Romeu, Oscar Vitor Gilete. Prossiga para 2010. Está autorizado a LSX-Ray. Reporte no curso do localizador. Autorizado para 2010. X-Ray chamará no localizador em 9-6. 230, solo 26, direita, solo 219. Direita 219, boa. Atuado, tá presente em 9648. Calife, 9648, reportando o nosso. Atuado, tona da presente 9648. 120 graus, 089, autorizada com a pistola 0. Livre decolagem, 44635. Chama agora o centro Recife, 1251, alterna 3325. 251, 3325, 3895, protege. Boa. Controle, o Papai Romeu India November Alpha ingressou no corredor Interlagos, proa da rotatória 1.500 metros. Copiado, India November Alpha. Azul 4463, Recolos 27, controle 120218. 208, 4463. Na sua escuta, saída da El. 4463, voa, contato radar na decolagem. Suba ao 220. Subir ao 220, 4463. É, se possível, solicita o nível 160 como final, 4463. 160, copiado. Suba e mantenha o 4463. 160, 4463. senhora, tá visual com o campo? Negativo, senhor. Obrigado. Oscar Victor Juliette. Mantendo 500 pés, 3 meses à frente teremos o farol de Itapuã. Passe agora a escuta da torre em 1.18.6 para a instrução de pouso. 1.18.6, muito grato, Juliette. Rio 9648, nas imediações de Itapuã, temos um helicóptero a 500 pés que não interferirá no seu procedimento. 9648. Oscar Vitor Juliette, boa tarde. O vento 120 graus, 109, pronto, com a próxima cabeceira 35. Afirmativo. Ok, reporta final 35 para pouso parado. Oscar Vitor Juliette, confirmando o pato destino. Vai somente abastecer, senhor. Se eu puder me auxiliar, eu agradeço. Por favor. Indiover Alfa, desça para 1.000 pés para o aeródromo já presente. Indiover Alfa, aguardando transferência de comunicações. Paciente descendo para 1.000 pés com proa do aeródromo, Indiover Alfa. Salvador 3804. 3804, bom dia. Sendo identificação, chegada Mari, desça ao 050. Bom dia, está com aquilo, desça ao 50, identificou, 3804. 1754. Desça para 3.000 pés no altímetro, ou no 0 no meia. 3.000 pés no 0 no meia, agora 754. O funcionário 62 decolou as 30, controle 120.8. Funcionário 62, chama controle 208. O que você acha de aproximar direto para 43? Afirmo. Ok, reporta curta final para o Pátio 3, evitando sobrevoo de aeronaves no solo e sem interferir com o estão no 028. Acho que é Vitor Juliette. Sem interferência com o eixo da pista, reportará para o Pátio 3, sem sobrevoo de aeronaves, o Vitor Juliette. Torre Salvador, Rio 9648. Rio 9648, vento 1.0 graus, 08 nós, checa trem, autorizado pouso para o destino 0. Trem baixo travado, Rio 9648, livre pouso na 1.0. Torre Salvador, bom dia novamente, Papá Romeu, Índia November Alfa, na sua escuta. Índia November Alfa, reporta curta final no 7. Reporta curta final no 7, Índia November Alfa. Lógica Vitor Juliette, vento 1.0 graus, 08 nós, reporta o solo controlado, Pátio 3. Juliette. Juliette? Siga. Só para o senhor me confirmar que é aqui onde está o Gulfstream, né? Afirmo. Ó, oh, capa grata. Tô com tudo? Webjet 6721, informação quilo, vai atingindo o 190.